3621. 3621, já passei pro... Zero, consiga? Conseguiu, já estamos prontos agora, está entrando para o pushback, estacionamento. Autorizado, puxa, né? 321, né? Bota o tal. Qual é o meu 142? Faz sempre obra aqui, né? Não vai poder desviar. E o senhor depois vai ter que conectar pra mim. Como a aeronave é compatível para 112, é mais fácil o procedimento. Afino, atualizado agora que é a posição pra mim, motor no 2. Deixa somente livre a moto no 2 pra entrada. Já na minha 142, eu posso notar. Vai parar que você já tá com a posição 2 aqui, o 6142. Já na minha 3, 2, 6, prossegue táxi remota 1-2. Prossegue táxi remota. Já na minha 3, 2, 6, remota 1-2. Remota 1-2, 6, 3, 2, 6. Solo Salvador, boa tarde, eu vou 966, desconexão. Por 966. Alfa, autorizado táxi, reportante 2-LED. Alfa, 2-LED. O Eco Papa Novembro informa que é proibido o voo nesse espaço aéreo sem o transponder. 1-62, é nada. Silvio, ele falou de 1-0-63, não sei o que falar. Sim, já pode parar de Itapuã, mantenha o litoral sem condições visuais. Galha Alfa Foxtrote, com 0 fora do solo 49, sua norte, chame o controle 120-8. 120, Samara, Galha Alfa Foxtrote. Tango Eco Delta Foxtrote, um PA31, mantendo o corredor operativo, eu não me esqueço. Ah, Romeu, Galha Alfa Foxtrote. 5:20, Palma. Azul 27 no 4, 37 para 3 e mantém a posição agora. Confirmando até o final do patch 3? Afirmo. Autorizado até o final do patch 3, aguardando 27 no 4. Alfa da Juliette, 9:66. 9:66, mantém a posição, botão prevista 09. Mantém sim a posição prevista 09, o Rufo na 9:66. 35, bom. PAN 31193, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, PAN 3193, boa tarde. Controle, uma boa tarde, Oxanar 6315. Oxanar 6315, boa tarde, contato radar na decolagem, via saída da L, submantenha nível de voo 360. Via da L, 360, ou 6315. Quanto possível, Leda? Autorizado Leda, o Xanem 6315. Grato, Leda, ela presente, 6315. Então, 3154, desça para 2000 pés em restrições, ajuste na 0.1.2. Autorizado, final do procedimento LS X-Ray da pista na 0, responsabilizado. Certo, Sam, 3154, reportará no LS pista 1.0, descendo para 2000 pés sem restrições. Luna 097. Luna 097, boa tarde, via chegada a BOF, desça até o nível de voo 050, ajuste no 062. BOF, está o 050, 097. 8095, legal no 02, bom voo. É, para a espera da... A barra mensal de alfa Foxtrot, quando possível estimar de pulso? Estimado de pulso, 1:20. 1:20, gente, grata. Sou Salvador, boa tarde, deixa a minha nota aqui para papá. Rotatória, visual 107, Eco Delta Foxtrot. Rotatório Eco Delta Foxtrot, ciente, mantenha o corredor Interlagos, o nome de entrada em condições visuais, aguarde transferência. Por quê? O Xenai 6321, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, entre o turno 10 graus, 15 nós. Alinhar, decolar, da flor de ponte. Passou 16, contato radar, 71 milhas nordeste de Salvador. Boi Bonf para interceptar a chegada Bonf, repasse para a descida. Ajuste no 0 no 2. Vai voar Bonf, chegada Bonf. Vai reportar para a descida. Tá? Passou 16, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 24 milhas, rumo ao nordeste, mantendo o 090, Embraer 110. Lua 26, informa o tráfego 1 hora, 23 milhas, rumo sudoeste, mantendo 100, Embraer 110. Controle Salvador, Papa Romeo November Oscar Whisky para regresso. Papa Romeo November Oscar Whisky, ciente, mantenha 1.000 pés em condições visuais, ajuste no 0 no 2, reporte CEASA. Informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 11 milhas, na proa do CEASA. Mantendo no 1.500 pés, CA31. Quente, mantém 1.000 pés até o CEASA, atinge o tráfego oposto, mandando ao fluxo. Capitão Branco Delta Fox Trot para ingresso no circuito, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. Apresentar o circuito. Capitão Branco Delta Fox. Capitão Branco Delta Fox Trot, ajuste no 012, reporte no travês em Irmã. Irmã. Pois, Avianca, Jet 10.09. Para Avianca, Jet 09, Oxenami 321, decolou ao 54, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208. Controle Salvador, Xenai 6321. Oxenai 6321, contato radar na decolagem, via saída ABUS, mantenha nível de voo 360. Via subida ABUS, 360 nível, pode voar para da presente a proa de Arbo. Inicialmente mantenha o perfil, Oxenai 6321. Mantenha perfil. Passando o arco Delta Foxtrot, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 090 graus, 15 km. Pista por 17. Confirmo com a trem. Marque Serra Gol, que aguarde para o táxi. Bora, Bianca, para o 03, o 966. Sou no Salvador, boa tarde, eu vou 2009, tem que dar informação Kilo, autorização em Léus, 180, portão 7. Vou 2009, Léus, 180 autorizado, saída Coral, primeira curva à direita. Em Coral, onde modifica, plano Yankee, transponda 55, hoje, transponda 0263. 0 conforme nota do plano, decolando 190 com curva direita, saída Coral. Transponda 0263, gol 2009. 2009, é ponto proposto. Afirmativo, visual com campo na venda da Suíça. Para ingresso no circuito, chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. Papá Romeu, na venda da Suíça. 155, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, boa. Ajuste no 012, tráfego avistado, com motorizado, pista no 0, vento 090 graus, 179. Motorizado, avistado, 3954, vento 90 com 17, não é isso? Sim. Eco Delta Foxtrot, solo 57, ao estacionar, no código, estacionar a frequência dele. Sim. Gente, informa o tráfego no SEASA, a 1 no meu pé, um papá 2-8 alfa visual com tráfego? Eu ativo o alfa para a zona. Confirma? Eu ativo, mas 1 no meu pé, também na frente do SEASA. Gente, reporte visual com tráfego, mantém a prova do SEASA em condições visuais. Eu já vou subir, eu não vou levantar a zona de tráfego, eu vou para a próxima dúvida. Vou botar a 1.500 pés, é com papá, é com papá 90. Macareiro 2231, informação quilo. Macareiro 2231, para barreiras, rota conforme plano de voo, IVA 160, saída MOL, transição VATAP, primeira curva à esquerda, transponder 5521. Afirmativo, o chanema é 3 no 2, 1, o transponder. Correto, é tudo puxa. Tender, Oscar, Whisky, corrigindo o papatango, é com o papá 90, tem condições de manter separação visual para o tráfego à sua frente? A 90 para ingresso no circuito, chame todo Salvador, frequência 118 de 95. Pouso 7, vento 100 graus, 162 elétrico. Livre, pouso 7, November, Oscar Luiz. Qual é o Papa November? É o Papa November, como Papa 28 Alfa, em aproximação da 17 visual com trapo? Positivo. Papa November, faço 360 à sua esquerda, reporte aí interceptando o final da 17. 360 pela esquerda, reportará interceptando o final da 17, Papa November. Então 3154, solo 59, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, décima 1. Salvador, 21, décima 1, 3154. Puxa, 6142, autorizado, alinhar e manter, sistema 0. Pronto. Mantendo 3.000 pés, um Charlie 206, fazendo sobrevoo. 10.097, obrigado pela informação. Bom, 097, autorizado 7 é 4.000 pés, ajuste no 092. 4.000 no 092, 097. Nessa proposta. Ajuda 794, livre atenção para nível de voo no 60. Sobe 160, azul 2794, mantendo a proa 090. Mike Serra Golf, ali na escola sem parada, autorizado. Atenção, 70 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha 090, chame o controle de Aracaju, frequência 90 do Sol 3. 3567.4. Passou no meia, desça para o nível de voo 060, ajuste no 012. Autorizado 060, passou, onda meia. Comprando o Salvador, boa tarde, azul 2712, informação quilo. Azul 2712. Azul 2712, informação quilo, proa de março, mais 5 milhas. Confirme, não seria o azul 2715? Perdão, senhora, 2715. Azul 2795, via chegada a mando, essa para o nível de voo 070, ajuste no 012. 070, a mando, estará no ideal com o 012? No 012, no ideal, essa para o 070. Ideal, deve para o 070, com o 012. Voo no 097, sem restrições, essa para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado final do procedimento LSX-Way da pista no 0, é estabilizado. É para 2000 na 012, autorizado ILSX-Ray, repórter estabilizado, 097. Azul 2714, 111 milhas norte de Salvador, reassuma a navegação na proa de Código. Boa Código 274. Tá. Mais que a Golf decolou ao 02, chame o controle de Salvador, 120, 18. Obrigado. azul, aguardando o minuto cobre. Alô azul, 406 aqui para o táxi, 126 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Rio. Azul 4065, luz do táxi em Índia, ponte de espera da 102, 118.95, ligar 10012. E a Índia, ponto para a torre 1-9-9-5, azul 4-0-6. Eu para o nível de voo 080, ajuste no 0-1-2. 0-1-0, estado 0-0-2, Mário, para a gente estar, para a gente estar. Eu estou lembrando, frequência 1-2-8, décima 8. Eu sei 1-2-8, obrigado. Bom voo. Controle, o Mike Serra Golf, já volta no seu escuta, você da água. Papá, o meu Mike Serra Golf, mantenha o cor, via sair da água, nível de voo 080. Sente compreender o via, vai compreender a 3000, Mike Serra Golf. Controle, Oceané, 1142. Trote, acione código transponder 0124. Estabilizado ILS, voo 9097. Voo 9097, completando o procedimento, chame torre Salvador, frequência 1182.95. 1295, voo. Certo. Mantém posse de terra, azul, passando. Hector Palovema, solo 04, confirme o fato de destino. Hector Palovema, autorizado o backtrack. Reporte ligando pista, tá feio. Até Juliette, arma tem condições visuais no 1500 pés, acendo código transponder 0124, ajuste na 012, amplio do fora de Itapuã. Reporte liberando pista, taxiway, Romeu. Chanel 6142, contato radar na decolagem, via saída PUCA, submantém nível de voo 350. Já mantém 350, 6142. 10, mas quase travado. 1097, ajuste 1012. Pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 1 5 S. TV pouso, pistão na 0, na 097. Atacando Lima, Mike Fox Trot, aciona com a sua transponda 0224. Azul 9090, contato radar a 60 milhas, noroeste de Salvador, mantenha 970 na proa de Feira. Tá, firma aqui, Felipe. No momento a gente está tocando o pequeno desvio 030 esquerda, tá com a proa de Feira, Azul 9090, 1725. 1725, ciente livre de desvio, já pode a proa no Feira. Para a proa do Feira, 9090. Salvador, abre com a cidade do Mike Serra Golf, a proa 300, é a proa do destino. Inicialmente mantenha o perfil da saída da água, Papa Romeu Mike Serra Golf. Certo, perfil da água. Azul 4462, desça até 4000 pés, ajuste na 012. 4000 na 012, o azul 4462. Azul 4462, informa o tráfego 2 horas, 2 3 milhas, 1 oeste, mantendo 3 mil pés. É um Serra 022. Pronto, temos o mesmo que quer. Lima Mike Fox, frequência de sua coordenação. Azul 4462, chama o sinal Salvador, frequência 119.8. 119.8. Salvador Azul 9090 da descida feira. Azul 9090, desça para altitude de tráfego. Repete passando nível de voo 120, ajuste na 012. Como aqui, 1092, esse é um ponto de tráfego feira, Azul 9090. Altímetro 1012, aguardando a autorização nacional do procedimento. Pau 07, liga direita, chame Salo Salvador, 121, decimal 1. Direita, 121, roda, galera. Força aérea 5947, seguinte, foi na proa do VR de Salvador, mantendo 190. 4.010, em função de tráfego a 3.000, rumo oeste. Alfa, reporta antes da Juliette, voo na 097. Voo 2009, no portão 7, para pushback, treinamento. Voo 2009, autorizado, push, portão. Autorizado, chamarei para o táxi, voo 2009. 5. 1285, Chané 1142. Azul 2705, desça para nível de voo 050, ajuste na 092. 050 com 2705, voe direto Duna, chame o sinal Salvador, frequência 119, décima 8. Controle Salvador, boa tarde, papapapá, Juliette Alcuiz. Juliette Alcuiz, que mantém escuta, azul 2705. 2705, Duna, senhora. Voe direto Duna, chame o sinal Salvador, frequência 119, décima 8. 1198, chamando, boa. Controle Salvador, 120, décima 8, azul 4065. Então, tem livre ingresso, no pátio 1, atentando a companhia, se tiver livre, autorizado o parqueamento, 07. Livre ingresso no pátio, atento a aeronave da companhia, pushback no 7, voo na 097. Pátio radar, via saída da ESUB, mantenha nível de voo 340. Sobe, mantém nível 340, azul 4065. Controle, Papa Romeu, hotel Juliette Serra, Miguel de Espírito. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, desça para 510 em condições visuais e a passada de Itapuã. Contará, Itapuã, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Mike Serra Golf, livre ascensão para nível de voo 080. Livre ascensão 080, aprovado de destino, Mike Serra Golf. Procota? Pronto. Elétrico 9, Galeão, autorizado via Alter November 857, nível 360, saída da Oluba Irumi. Primeira curva direita, transponda 5516. Autorizado, Galeão, nível de voo 360, via Alter November 857. Decola, dá uma zero, primeira curva direita, Irumi. Irumi, voo no meio, transponda, voo, Elétrico 9. Porta Pusco, no mesmo nome. 90, seguinte, serviço radar encerrado, 54 milhas noroeste de Salvador, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, sequência de sua coordenação. Autoridade direto Barreiras, azul 2794. O pastor no meio, pastor Bosch. Passou no meio, ciente, mantém o perfil da chegada BOF, desça até o nível de voo 050. 050, passou no meio. Papapá, Juliette Alfa, Uísque, número 5 na aproximação, reduza para 2309. Reduzindo 2309, Juliette Alfa Uísque. Papapá, Juliette Alfa Uísque, voe Mari para interceptar a chegada Mária. Gente, vai voar Mari ou Juliette Alfa Uísque. Zero 02, 1195, negando 0, 1, 2. E aí, eu mando de 0010, torre 1195, que negar 1002, 2009. Pode manter a velocidade. velocidade até Itap? Estacionamento 314 autorizado. Zero, vai manter. Papá, o meu mais tem a Golf quando possível estima de pouso. Aqui é o Golf estima de pouso aos 18110. 1810, seguinte, grata. Cada ponte, descendo para 4 mil pés, passou 1,6. É, o Juliette já foi? Confio o controle. Ah, o Juliette já foi, esse mais próximo altera na 1,7, ok? Seguinte, irei informar a torre. Papá, papá, Juliette, só foi isso. Confirma o horário do plano? 47 é, na verdade, a 17 da Previsão. Campinas e Previsão. Você tem qual a aerovia inicial? É 2110? Acima aqui, qual a nossa navegação para a Ceará? Claro, Papa Romeu até o Juliette Serra. Papa Romeu até o Juliette Serra. Ajuste 1012. Mantenha o farol de Itapuã, faça espera com curva à direita, tráfego na final do 1-0. Mantendo a posição de Itapuã, fazendo espera, curva à direita, até o Juliette Serra. 04 na aproximação, inicie redução para 2009. Lembra, minha 304, estou ainda a descida ao 050. Afirmativa. 1950, reduzindo a velocidade. 4462, time a torre de controle. Frequência 18, decimal 95. 102, velocidade 5, azul 4462, contra a marca. Igualmente. Azul 2715, livre LS. Livre LS, 2715. Torre Salvador, boa tarde. O azul 4462, estabilizado LS na 10. Azul 4462, ajuste no 012, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0. Vento 0, 90 graus, 17 metros. Cliente, prosseguirá o azul. Tá, Xenero 6327, informação Kilo para Ilhéus. Xenero 327. Puxa, Xenero 6327, é isso? 6327, Kilo. Xenema 327, Ilhéus autorizado, nível 180. Saída Coral, primeira curva direita, transponda 0264. Autorizado Ilhéus, nível 180, saída Coral, primeira curva direita, transponda 0264. Conta puxa, Xenema 327. Exportará. Não vai ser a sujeita nível final, uma semana. Gente, suba e mantenha nível de voo 100, Papá Romeu, Mike Serra Golf. Bravo, uma centena, Mike Serra Golf. 4-Dessa e mantenha 4 mil pés. Velocidade 190 nós. Vai seguir a bandeirante da Força Aérea como número 4. Vivo passando 10, 12 avistado, reduzindo a velocidade. Vai reduzir para 180, ok? Gente. Controle, passou 1-6, passou. Pelo, 4 mil pés. Pastor, 1,6, desça e mantenha 3 mil pés. Traço do que o precede é um ATR-72 da Azul, 5 milhas à sua frente. Reduza para a velocidade de aproximação, 2,7,6, reposta no lote. Vai reduzir velocidade de aproximação, deixando para 3 mil, pastor, 1,6. Então, 1,25, decimal 1, alterna 1,33, decimal 3,5. Recife, 1,25, decimal 1, alterna 3,3, decimal 2,5. Azul, 4,06. Azul, 2,7,14. Recife, 1,7, autorizado, puxa, portátil. Com 9, coronel que solta para fazer simultâneo com a aeronave no 0-8 na companhia. Do número 9, confirma a ação. Ah, isso aqui vai ser ordenado com o 0-8, tá? Sim, de 9-4, tem livre push em coordenação que solta fazer simultâneo com a companhia no 1-1. Tá, tudo bem. Você não tem um parador de Kinder, ok? Sim, a gente vou passar a informação e aponto que eu tô totalmente pronto. Hoje, boa noite, 84. Ok, nós estamos totalmente prontos, estamos aguardando só o parador de Kinder. Ah, precisa dele pra puxar, não vou passar a informação aqui, boa noite, 84. Até 3 mil pés. Redução para a velocidade de aproximação, reporte uma lota. 3 mil pés, fazendo o interior, reporte aí o localizador, né? 314 para mínima. Tráfico do conhecimento do controle no setor, para serviço de informação de voo e alerta, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Agora com Recife, 228.0, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Estou com 170 de ground speed, vamos abrir até 140. Excelente. Senhor de tráfego, helicóptero mantendo 110, mais ou menos 3 milhas. A sua direita. Autorizado, pouso para 2715 azul, ciente de tráfego à direita. Azul 462, Alfa, repórter de Juliette. Taxi Alfa, reportando o seu cliente, eu sou 4462. O filme é outra aeronave, chama o solo? O chamei a 6314-252, livre LR, cruze o lote. César, passarei estabilizado e LR aqui foi 6314. Só 3235, via chegada BOF, desça até o nível de voo 050, ajuste na 012. Via BOF 050, ajuste na 012, com 3235. Torre Salvador, boa tarde, pastor 16, nacional, baixado travado. Pastor 16, ajuste no 012, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Formação de tráfego, helicóptero mantendo 500 pés à sua direita, aproximadamente 3 milhas, não interferirá com seu pouso. Gente, aguardando o livre pouso, pastor no meio. Papapá Juliette Alfa, ui. Papapá Juliette Alfa, ui. Que é desse aí, mantém, desse mantém a 2 mil pés via Mari. 1012, acusa o localizador cansado, a restrição de altitude em pelo. Corrigem Mari, então. 40, alterna. Condições de cruzar o campo, a retaguarda do tráfego. Tá, filante, vou virar o campo e continuar a cruzar a da lona após a passagem do carro. Hotel Juliette Serra, atento ao Embraer na curta final da 10. Cruze o campo, a retaguarda do mesmo, reporte na base pela direita da 17. Então é na base pela direita, na próxima casa do Juliette Serra. Pastor 16, informa o tráfego à sua direita, em aproximação, não interferirá com o seu posto. Azul 2715? Azul 2715, solo 21, chame solo Salvador 121, decimal 1. Pessoal do 1, obrigado, espero até a próxima. Receptando o 3-6-3, visual contato. Vento 1-0-0 graus, 1-6-9. Livre pouso, pista no zero, pastor, 1-6. Pista no zero. Serinha Júlia, autorizado a acionar, reporte pronto para o ataque. Salvador, boa tarde, cenário 6314, LSF Flay, 13 milhas marcador. Cenário 6314, ajuste no 012, continue a aproximação, informa o helicóptero cruzando o campo, não interferirá com o pouso. Obrigado, na sequência. Hotel Juliette Serra, após cruzar o campo, mantenha o setor norte aguardando autorização de pouso. Ótimo, após cruzar o campo, mantenha o setor norte aguardando autorização. Auditorinho da Juliette, aguarde para o táxi. 184 Bosco, 340, alterando o barulho. O Nesco 9, aguarde para o táxi. Tem três aeronaves de ponte, espera. Quer dizer, a companhia no 08 será a terceira e tem uma aeronave parqueando no 08, aguarde aqui. Azul 4462, na do Boeing, tá voltando para o 06. Liberando a Juliette, autorizado ingresso, portão 08. Pede passagem de aeronave da Gol, no pátio 1, após Juliette, posição 08, Azul 4462. Hotel Juliette Serra, assiste, mantenha o setor, aguarde a autorização de pouso. Estou aguardando. 227 Galeão, autorizado via Upper November 857, nível 360, saída da Eleda Irumi, primeira curva direita, transponder 5531. Alô, 2715 Azul, negativo contato com o balizador, ciente, está autorizado então para o Galeão, no nível 360, Upper November 857, decola da 1-0. Dael, Leda, Irumi, aciona 5531, Ocean 6227. 6227, correto, ponta push. Azul 27 no 5, a indicação que eu tenho é um afirmativo, 3 Lima. Vou confirmar só a posição do balizamento. O balizador acabou de chegar, obrigado, boa tarde. Voo no México 9 após Juraia Parqueado 08, autorizado o táxi via Índia, ponte para dar 102, 18, espanhol 5, ligar 10, 12. Resposta no raio da Azul Parqueado, 32 mais 1, eu e 2. No 4, avistado, vento 100 graus, 159, pouso autorizado, pista no zero. Reposto, pista no zero, o Oceano é 63 ou no 4? Até o Juliette Serra, a gente está para no 7 aguardando a transição de pouso. Confirma, né? Que é autorizado a aproximação final da 1-7, aguardando a autorização para todos, é isso? Até a Juliette Serra, afirma, autorizado o final da 1-7, aguarde a autorização de pouso. É, pode, é o Juliette Serra, aqui. O visual com a 10, nós estamos propondo fazer um tráfego para a cabeceira 1-7. Juliette Osh Alpha Whisky, em função da nova legislação, para solicitar modificação de regra, deve enfatizar na fraseologia a tal modificação. Interceptou a final ISR da pista 10, completa a final, chame a torre de controle 118.95 e informe a mesma a sua intenção para mudança de regra, para prosseguir para o 1-7. Que graça, 19.18.95 é a torre Juliette Alfuiz. Afirmo, 18.95. Que graça, bom trabalho. Bom, meia, livre à direita, chame só o Salvador, 121, décima 1. Direita livre, 121, boa tarde, bom trabalho. Oi, Salvador, boa tarde, o papapapá Juliette Alfa-Whisky. Papá Juliette Alfa-Whisky, confirme. Afirmativo, vamos no curso aí, ILS da 10, já visual 7 milha. Estamos propondo cancelamento para prosseguir para a 1-7. Papapá, Juliette, Alfa, Whisky, reporte no externo para o cancelamento. Afirmativo, reportaremos. Salve 2231, autorizado, 2 contatos. Livre, para ataque 2231. Decolagem da 1-0, gol 2009. No 4, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 07. Táxi Alfa Juliette, para o portão 07. 3567, autorizado a alinhar e manter o estilo zero. Passou Esterra, marcha travado, Juliette Alfa Whisky. Juliette Alfa Whisky, retorne para o funcionamento do plano. Cancelou o plano, Juliette Alfa Whisky. Juliette Alfa Whisky, plano modificado 28, curva à esquerda, reporte na base pela direita da 17. Juliette reportará na base pela direita da 17, Juliette Alfa Whisky. Juliette Serra no solo 28, liga à direita, reposta liberando pista. Solo Salvador, boa tarde, bolo 9, 66, autorização para o Pinagre. 208. Controle Salvador em 208, gol 2009. Nível 370, sai da Puga, transição Zipá, primeira curva esquerda, transponder 5562. 092, autorizado, final do procedimento ELS, da pista 90, responsabilizado. Tem restrições, deixa o pé habilitado no 02, autorizado, ELS, da pista 10, reportará estabilizado, já 323. Controle Salvador, boa tarde, gol 2009, passando 3180 na Coral. Gol 2009, contato radar na decolagem, via saída Coral, sub e mantenha nível de voo 180. Via Coral 180, gol 2009. Sou autoridade. Este Juliette Alfa. Sino 884, informo que está livre da restrição do nível 170. A 13-4 foi meu, que o portão 07 está ocupado, só aguardar nova instrução de portão, até na posição. Plano 3567, autorizado a decolar, pista no zero, retorno 00 graus, 1612 é nóis. Saria do 2231 no POB 51, na autonomia 5 horas 30 minutos, alternativa Brasília. Saria do 231 no Fritaxi, ainda ponte para dar no 02, 112, decimal 95, nível no 012. Acessa o ponto para dar um no 0, quando pronto, 2-1-8-9-5, para sentido Avianca, na sede de Patrícia, 2-2-7. Afim, Mochanar 6314, ingresso da portão 612. O desembarque vai ser feito remotamente, o portão está indo ao carisma. Mochanar 6314, a coordenação da companhia já tem que ser aérea. Eu só recebo a indicação de onde vai ser. 3-1, Olivrar, frequência livre. Então, 3567, decono ao 3-1, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, obrigado. Controle Salvador, 3567. 3567, contato radar na decolagem, via saída água, sub e mantenha nível de voo 360. Saída água, 360. Quando... tem referentes aí pra voar elétrico, qualquer coisa assim. Frente, aguarde, então 3567, inicialmente mantém o perfil. Tá, sim, mantém o perfil. Pistão 1884, autorizado, decolar, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-6-2 a média. Decolar, pistão no zero. Boa, não tem nenhum. 9, não espera a próxima. Golo 659, autorizado a alinhar e manter piscina no zero. Pode manter, Golo 659. Vitor Índia Juliet, decolado aos 33, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 20.8, Júlio. Controle, conselho cordial, boa tarde, o Papa Tango, Vitor Índia Júlia. Papa Tango, Vitor Índia Juliet, boa tarde. Mantenha-se com seus visuais, cordão, achão no meu pé, já para a fora da barra. Autoriza o central para 2500, tá? Inicialmente mantém o número 10, Papatango Vitor, Índia Juliette. Vai manter mil, Júlio. 3835, pode voar Duna, com referência? Autorizado Duna, tem 3835, repete estabilizado. Está estabilizado, voa na Duna, tá 3835, tá. Controle, o Gol 884, decolou, boa tarde. Corona 884, boa tarde. Contato radar na decolagem, via saída PUCA. Sobre manter o nível de voo 230. 230 PUCA, voo 84. Gol 2009, informa o tráfego 12 horas, 7 milhas. Mantendo 2190 e Alfa 29. 502009. Então, 3567, autorizar direto Elefa. Direto Elefa, 3567. 1659, autorizado, decolar, pista 10, vento 100 graus, 1612 a noite. Iniciando, voo 1659. Passarendo 2231, autorizado aliar e manter pista no zero. Pode manter no 0231. Gol no 620, sem restrições, deixa para 4 mil pés. Ajuste no 012. 4 mil, no 012. O gol 1200. Gol 2009, após Coral, foi Ilkov. Após Coral, Ilkov, gol 2009. Autorizado. Via Apesuluno 0, por base Apesuluno 6. Nível 340, saída da El, transição módulo, primeira curva de nível, responde 5557, Lima, Juliette Lima. Vou chamar de pouso. 208, boa, via. Salve Salvador, voo na 659. Voo na 659, contato radar na decolagem, via saída da El, subir, mantenha nível de voo 360. Sael 360, gol no 659. Estabilizou o ILS na 3835. Na 3835, compete o final do procedimento, chame todo Salvador, frequência 1118-295. 1895, obrigado, boa tarde, na 3835. Boa tarde, bom pouso. Obrigado. 105. O nome é 20, deixa para 2000 pontos em restrições, ajuste na 0-1-2. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, estabilizado. Reportarei estabilizado, autorizado pesquisa até 2 mil. ILS X-Ray, capteira no 620, da Gol. Gol no 620, informação de tráfego, tráfego 2 horas 18 milhas rumo oeste, mantendo no 1000 pés, um PA 32, não interfere nessa aproximação. Até essa atenção. 3335. Onde 3835, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 179. Teve pouso na pista 10, tá 3235. Passarelo 2231, decolou aos 37. Chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, voa 2231. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, boa tarde, contato Adana, decolagem, via saída Momo, sub, mantenha nível de voo 160. 160, via saída Momo, 2231. Pode subir direto, não consegue, não tem performance para cumprir a restrição superior, pode acender direto 160. Nível da restrição, passarelo 2231, sub, mantenha nível de voo 160. 160, muito obrigado, 2231. Bom, 3567, você solicita que suba restrita ao nível de voo 300. Bem, restrita ao 300, 3567. Bom, no 884, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 685, 545, grato. Uhum. Boa tarde. Bom, 966, suspeita acionamento 03. Bono 96, autorizado, puxa o contato. Via decimal zero. Foi para 3567? Bono 3567, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Ok, 2280, 260, obrigado. Atacando Vitor Índia Juliette, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência lista coordenação. Tango Lima, Juliette Lima, boa tarde, táxi autorizado, reporte na TAPAP. Sol 3835, solo 39, linha direita, chame solo Salvador, 121, décima 1. Vai livrar a direita, chamando a Salvador na 219, tá 338, obrigado, ah, boa tarde. Lima, Juliette Lima, autorizado ingresso no 735, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Boa tarde, autorizado táxi Alfa. Reportagem da Juliette. Autorizado via Alfa, reportar Alfa da Juliette, 3235. Salvador, azul 418. Azul 418, saída da transição, ótimo, aguardando o código. Lá, TAP, quando possível, eu gostaria de coordenar barreiras, 2231. Obrigado, 2231. Salvador, o gol, 966 para o táxi, 122, 4 horas e 20, com a perna Maceió. Pronto para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha o 990, chame o controle da Aracaju, frequência 920, decimal 3. 15 mais. Vitor Perna Maceió. O 996, livre táxi Índia, pode esperar dando 02, 198, 195, entregar no 092. E aí, depois espera o 102 mais 5, por 90. Espera 5947. Atalha 2231, autorizado direto Barreiras. Barreiras direto, muito obrigado, 2231. 203. Via Juliette, posição 3, 3235. Vitor 12 Salvador, frequência 118.95. Tá, proteção 1895. Telegrama 327, coordenada Solo 5, é depois de parquear à esquerda no 03, autorizado por último portátil. 09-03, autorizado. Para nível de voo 050, ajuste na 012. Autorizado o TAP, essa palma meu carro não vem mais vista. Salvador, Força Aérea 273, quando eu estiver com você. Força Aérea 233, autorizado em seta 4 mil pés, ajuste na 012. Para 4 mil pés, Força Aérea. Controle, muito boa tarde, já falado com a Capitão Lima, Juliette Lima. A Capitão Lima, Juliette Lima, contato a dama decolagem via saída da El, submanteia nível de voo 340. 340, que é o possível, a condição ótima para a Lima Juliette Lima. Tente a voz coordenação com o centro do Recife. Turno 659. Oi, o 659, né? Escuta. É no centro do Recife, frequência 925, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, boa. Boa. Para. Foi na guarda, qual foi o Juliette que eu estou? Guarda, é da Juliette. Graças. Força Aérea 5947. 1856. Autorizado. Via rota de plano de voo, no Pozulu 21, nível 360. Sai da Arbó, releva, após releva, voa. Direto São Topson, para interceptar o via. Primeira curva direita, transponha 5005. Tente, copiou via plano de voo, uniforme do Lula 21, saída será da El, transição Motiva, após direto Topson. Curva direita, transponha 5005. Azul 418, confirmando sair da Arbó, após Arbó voa Elephant, após voa posição Tango Oscar, CA Oscar Papá, tinha falado errado anteriormente. Salvador, da Chanel, minha atriz, Elephant e depois... Da 355 aguarda, confirmando o Azul 418. Saída Arbó, Elefa após Elefa, boa posição Tango Oscar, Serra Oscar Papá, e prossegue o Pesulu 21. Tente copiado, Azul 412. Monte Varbac, Elefa e Tango Oscar, Serra Oscar Papá. É, Azul 418 confirmando a saída é Arbó, Alfa Romeu, Bravo Oscar Romeu, após Arbó, boa posição Elefa. Eco Lima, Eco Fox Alpha, e após voa na primeira posição da rota do plano. Tango, Oscar, Sierra, Oscar Papá, onde intercepta a aerovia Pesulu 2. Ah, sim, mudou então a saída, ao invés de dar El Motiva, saída agora é Arbó. Arbó, Elefa, depois Tango, Oscar, Sierra, Oscar Papá, confio? Afirma, é porta, puxa, azul 498. Claro, sim. Alexandre, Liga 2270, posição 2. Xena 627, autorizado por Sportax. Xena 6355, pronto, copy. 247, liga à direita. Chama o chão, Salvador, 121, verso 1. Tá, atenção, bom final de semana. Guarulhos autorizado via Pesulano 0, nível 360, saída da El, transição ótima. Primeira curva direita, transponda 5571. Apatago Lima, Juliette Lima, autorizado direto Motiva. Obrigado, direto Motiva, agora Lima, Juliette Lima. Decolar, pista 10, vento 1,00 graus, 1,5 mais. Vente, vai ficar decolagem 10, boa, 9. Fala, boa tarde.